Bem, meus amigos e irmãos, estamos nós aqui para continuar no estudo desses textos tão importantes para a evolução da humanidade. O Evangelho Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no Evangelho unificado de Cristo Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos conversando com vocês sobre o que cuida não somente do corpo, mas acima de tudo da alma, realizando a política de Deus, política para o homem e para o espírito do homem. A minha finalidade é trabalhar pela mudança da mentalidade entre as criaturas de Deus. Foi essa missão que eu trouxe, de educador. E não estou sozinho, há muita gente no mundo realizando essas tarefas. Não é uma vaga de misticismo diante do naufrágio das propostas do racionalismo. Não é nada disso, não. Esses homens que raciocinam assim, eles veem as coisas pela tangência, esquecidos de que são, antes de tudo, o espírito. Eles pensam que o homem que é dono do espírito, o homem-corpo, é o contrário. O espírito é que é o proprietário do homem. Isto é uma explicação fundamental. E quem está trazendo isto é a política de Deus. Quando vocês quiserem conhecer meu pensamento, escutem-me aqui. A minha preocupação é com Deus, o Cristo, Jesus e o Espírito Santo. O que nós estamos querendo é isto, que Jesus realize um milagre. Mas não é uma magia tipo mandrake, não. Um milagre de transformar as mentes humanas, porque tudo evolui. O próprio entendimento do Evangelho e do Apocalipse também evolui. Já expliquei, é como uma sinfonia maravilhosa, extraordinária. Você ouve uma vez e não percebe o trabalho do oboé. Escuta logo as cordas, que são as mais participantes numa sinfonia. Depois você escuta e tem lá uma harpa tocando. Que maravilha, eu não escutei da primeira vez. Ah, também eu coloquei num aparelho daqueles antigos. Não faz a seleção dos instrumentos e seus sons. Depois você já tinha escutado, mas você não percebera a grandiosidade dos tímpanos. Assim é a palavra de Deus. Cada vez que a gente estuda com mais cuidado, a gente mais aprende. O que é o universo, se não uma melodia maravilhosa? Que o nosso espírito, à medida que cresce, vai entendendo, vai amando e vai sentindo um prazer que o mundo não pode dar. Evangelho unificado de Jesus, a cura de um mudo, texto de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 34. Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 16. Quando se retiravam, foi trazido a Jesus um mudo, endemoniado. Expelido o demônio, o mudo falou e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca jamais se viu algo igual em Israel, os seus adversários, porém, protestavam. Esse Jesus, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E outros, tentando o divino mestre, lhe pediam um sinal do céu. Meus amigos e meus irmãos, com a política de Deus, nós esperamos de Cristo Jesus coisas como esta, curas tais no campo da moral, no campo do comportamento social, no campo da reforma da criatura, porque reformada a criatura, tudo se reformará. Os conceitos unicamente humanos, as propostas unicamente materiais para resolver toda essa aflição que acode o mundo, tem seus dias contados. Tudo está superado. Enquanto a criatura pensar que é somente carne, sexo, estômago, ou intelecto jugulado ao entendimento das coisas, no eixo do X, como na geometria cartesiana. Há também o eixo dos Y, que liga a terra ao céu. Ou será que Jesus não veio resolver nada nesta terra? Seria ele o maior fracasso do mundo? Não, não é. Que ele possa curar, como fez a esse mudo endemoninhado, a nossa mudez de espírito, o nosso coração tartamudo, o nosso cérebro sempre estéril quando afastado do amor. Cérebro e coração têm que trilhar o caminho estreito que leva à porta estreita, juntos. Mas é essa trilha que nos conduz à salvação. Quando se retiravam, foi trazido a Jesus um mudo endemoniado. Expulso o demônio, o mudo falou, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca jamais se viu tal coisa em todo o Israel. Jesus tinha poder para afastar espíritos imundos. Alguns dizem demônios, Satanás. Nós dizemos espíritos na provação da ignorância, em atraso. Demônio? Com chifrinho e rabinho, cascos de bode, isso é. É um símbolo que singulariza todos os defeitos da animalidade humana. Não existe aquele ser que faz frente ao poder divino, senão teríamos uma dualidade de poderes. Não, como dizia Zarur, todo espírito, enquanto ignorante, é Satanás. Somos como alunos aprendendo dentro dos rebanhos, como ensinava o ilustre proclamador da religião de Deus. Há tantas religiões quantos são os graus de entendimento das criaturas humanas, conforme as suas reencarnações, que é uma realidade também. Que Jesus possa expelir da sociedade todos os espíritos endemoninhados, isso é, toda a ignorância crassa que está dentro do coração das criaturas. E para realizar esse trabalho hercúleo, aí está a política de Deus. Mas vejam vocês, como é a criatura humana, aqueles que eram tão cônscios do conhecimento das escrituras, naquele tempo era somente o Velho Testamento. Eles eram tudo menos religiosos verdadeiros, que vocês vão ver em seguida, que eles nem se importaram no fato de que aquele mudo endemoniado se curara e assim se transformara num cidadão capaz de colaborar com seus braços e a sua inteligência e o seu sentimento no progresso das gentes, que aqueles empedernidos, donos da verdade, ainda vão afrontar Jesus. E diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E outros, tentando, lhe pediam um sinal do céu. Poxa, Jesus curara o mundo endemoniado, eles queriam mais sinais. Gente de dura cerviz. Mas para esse, Jesus já dissera que lhes sobraria o sinal de Jonas, e vocês aprenderam que é o sinal do sofrimento. Jonas tinha uma missão junto aos ninivitas, aqueles habitantes da capital da Assíria, às margens do rio Tigres, na Mesopotâmia, quer dizer, terra entre rios, terra entre os rios Tigres, onde se encontrava Nínive e Eufrates, às margens do qual existiu Babilônia. Aliás, é um rio citado no Apocalipse. Já estudamos também esse assunto. Jonas não quis cumprir a missão, então teve que passar pelo sofrimento. No ventre da baleia, como conta a Bíblia. Alguns dizem que era o porão de um navio. A questão é que o sofrimento acordou Jonas para a sua missão. Jesus nosso Senhor, nós temos te pedido tanto. Cura o Brasil, cura a humanidade, que tu é que és o Salvador. Nós somos apenas criaturas que estamos nos querendo salvar. E nos debatemos, nós lutamos para fazer alguma coisa pelos povos, conforme tu nos ensinaste, que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Os tempos chegaram, nós cremos em ti, Jesus, e isto nos basta.